bolso e os bocas de alarme e os línguas nervosas. Preste atenção, pilantra é pilantra em qualquer lugar. Mandala, vamos exterminar. Exterminando a pilantragem, a patifaria dentro da periferia. A sigla é ADG, aí traíra, vaza. A passo vai trilhando seu caminho, sozinho olhos te olham, selando seu destino. Quem te vê, quem te viu, com seu andado mansinho. Quem não te conhece é quem te compra, maluco. Deixe de ser a vitrais. Será que é capaz de pregar algum tipo de paz? Com sinceridade, verdade, te falo, tolo. É quem te compara com Barrabás, língua felina imunda, gente traíra. Sai do meio que eu vou passar por cima. A irmandade, como Deus não dorme, está a te observar. Não adianta se preocupar, você se revela a cada instante. Pode o que? Vai em frente, avante, confiante. Aproveite toda a corda que estou te dando. Na ponta dela faço um laço, dê uma volta no pescoço. Atire de cabeça no povo. Até sua voz já mijou. Cave uma copa, se der, mergulho no mar, se afoga. Pega um avião, decole. Sua voz mais parece o ronco de um peito mole. Preste atenção no compasso que assim que esculhamba, é assim que escracha. Será que ainda não percebeu que tem o poder da fala, que tem o poder da rima? Enquanto você vive super tocado de mímica, já falei e torno a repetir. Traíra, sai do meio que eu vou passar por cima. Até quando a trairagem vai prevalecer? Tem que ter traíra. Tem que ter traíra. Saia do meio que eu vou passar por cima. Saia do meio que eu vou passar por cima. Que não viu que tem um talento. Azar o seu lamento, minha mágoa por você se tornou insicatrizável. Se não sou pra você, mas pra muitos me tornei indubitável. Nada você tem pra oferecer pra mim, nem pra ninguém. Se liga, imperativo foi um clima. Tu ter nascido, seu impugnativo, pode crer. Do jeito que ele fala de você pra mim, véi. Também mete um malho de mim pra você. Ainda se diz ter responsabilidade. Não me espanto com sua impassibilidade. Se não é culto, se não entende essa gramática. Se é errado pra você, é a matemática. Vai pratique, pegue um livro, vai estudar. Porque agora pra mim será fácil te impassibilizar. Quando parar pra escrever, pegue um dicionário pra consultar. Quando chegar na palavra falsidade, cuidado pra não se assustar. Porque a sua foto 3x4 pode estar lá. Já passei por várias quebradas, vários caras revoltados. Revoltado. Certo tipo de parada errada. Ultimamente isso vem sendo assim, mas tome cuidado, pois pode pegar um que tem curto estofim. Poucos assim são, pega logo um oitão. Enquanto eu expresso a revolta de caneta e papel na mão. Eu pensei que isso amolece o coração. Essa pra sempre será a sua sina. E novamente traíra, sai do meio que eu vou passar por cima. Saia do meio, traíra. Tem que ter traíra. Tem que ter traíra. Saia do meio que eu vou passar por cima. Saia do meio que eu vou passar por cima. Passe a face, não ultrapasse. Pegue a frase, escola do mundo. Tira com classe, isso é fato. Descartou com 7, 7 de ouro. Ouro de tolo, daqui a algum dia estarás rebolando feito um pimpolho. Isso é mal. Não posso dizer que você é um cara legal, isso é total esculacho. Sou discricionário e gosto de você. Igual de rodoviária, carro passando por cima e por baixo. Será uma luta constante, relutante, alternante, sempre arbitrária. Duras palavras. Se eu fosse você, se calava, otário, por uma coveira. Dorme de toca. Só sai merda na sua boca. Indole metido a vez, quando morrer, seu corpo vai no fusca. Ei, a língua numa carreta então. Paola Babilou, enquanto vivo de criticar, eu vou em frente rimando, pedindo adeus pelos caras. É verdade que nunca se perca nenhuma pena das asas da liberdade. Que pena que você resolveu infantilizar, azar o seu. Quando poder sentar e pensar, faça uma reflexão. Hoje se pode contar os verdadeiros irmãos. Não te traia, mergulhe dentro de ti e tire a conclusão. Só assim saberás se me dirigir a você ou não. São 32 anos de vida, 23 de sofrimento, angústia e doce. Deixei falha, não sei, só sei que é difícil chegar onde cheguei. Não te engano, não me engano, não engana ninguém. Não tenho medo da noite, não tenho medo do sereno. Se as que tenho, vai querendo. E prova tu mesmo, traíra, do teu veneno. Do teu veneno. Tem que ter traíra. Tem que ter traíra. Saia do meio que eu vou passar por cima. Saia do meio que eu vou passar por cima. Filha da puta, irmão, é pé. Filha da puta, irmão, é pé. puta. É, véi. Filha da puta.